Quarteto de cordas. 1. Quantas utilidades você pode vislumbrar? Seria necessário. O violoncelo tem 4 cordas. Toca-se com arco. Tem som grave e melancólico. André meditava sobre pensamentos que invadiam sem autorização a sua mente. Eles não pedem licença, não dão aviso prévio, não dão sinais de direcionamento, não fazem distinção de momento, de aceitação, de permissividade, de escolha. Eles simplesmente povoam. André pensava, em tom de lembrança inconveniente, nos constrangimentos que passou durante sua vida escolar por causa de seu nome. André, para nós, falantes de língua portuguesa, não traz precisão de gênero. Ouviu piadinhas durante décadas sobre sua identidade, colecionou toda a sorte de apelidos ofensivos, alguns sugeriam, ironicamente com discrição suficiente para não ser alvo de possível repreensão por parte de autoridades educacionais, que deveria fazer a educação física com a turma das meninas, outros, que deveria fazer com os meninos. André enfrentava tudo isso com galhardia, descobriu cedo que sua sexualidade estava em outro lugar, não no nome. Mas precisava saber suas origens. Qual o motivo de tal nome? Não era um nome comum em se tratando de Brasil. Poderia ter qualquer outro nome, desses comuns que se ouvem todos os dias, mas se chamava André. Talvez, nenhum lhe causasse tanto constrangimento quanto a André. Mas, contudo, gostava do seu nome, soava bem, tinha uma sonoridade agradável, definitiva, quase não dava margem a apelidos diminutivos, coisa que detestava era Leonardo que vira Léo, Carolina que vira Carol, Beatriz que vira Bia, Francisco que vira Chico. Tem-se um nome é para ser chamado por ele. Andréa não compreendia afetividades infantis e muito menos crueldades adolescentes. Seria fácil perguntar, mas a cabeça não para e os pensamentos são instantâneos, intermitentes, impertinentes e por vezes inconvenientes. Os pais não estavam presentes, somente os que escolheram Andréa, que por sinal já veio com o nome. Esta inquietação perturbou Andréa até a sua maioridade, quando notou que sua voz se tornava cada vez mais estável, saindo daquele registro parecido com um tenor esganiçado de pré-adolescente, ou uma contralto oscilante em transição de voz. Sua voz agora chamava a atenção nas primeiras palavras pronunciadas. Tanto que sentia que muitas vezes não prestavam atenção ao que dizia. Demorou certo tempo para perceber esse efeito. As pessoas ficavam hipnotizadas com a sua voz, e após a primeira palavra as atenções eram direcionadas totalmente para o timbre e tessitura do som que emanava das suas cordas vocais. Isso parece poético, mas lhe causava tamanha dificuldade de comunicação. Sempre, invariavelmente, tinha que explicar duas vezes o que dizia, o que pensava, seus raciocínios, seus posicionamentos e olha que Andréa tinha bons posicionamentos ideológicos, mas a repetição contínua lhe causava desconforto. A atenção à semântica ficava sempre em segundo plano ao ouvir aquela voz que estremecia o ambiente, as ondas sonoras invadiam os espaços sob todos os ângulos, sob todos os olhares, sob todas as vibrações rebatidas nas superfícies sólidas que reverberavam na pele deixando a semântica e a sintaxe fora de órbita. Andréa desenvolveu uma tática infalível. Pronunciava a primeira palavra e dava uma pausa, focava a primeira sentença em assuntos corriqueiros e vagos como um instrumento musical sendo afinado pelo instrumentista tocando notas esparsas, descontínuas e aparentemente desarmônicas. As primeiras frases em tom de prelúdio tratavam de amenidades sobre o tempo, sobre o trânsito, sobre o cotidiano. Quando percebia que o impacto inicial da sonoridade da sua voz tinha amenizado, introduzia o que realmente queria dizer, uma comunicação direta e profunda. Com o passar do tempo, Andréa quase se esqueceu dos constrangimentos que passou na sua adolescência, mas o A quase a continuava ali. O A quase a sempre habitava seu pensamento. A voz penetrante afastara os pré-julgamentos, as pré-deduções, os pré-conceitos, mas o que estava lá dentro não se afastava. A única coisa que afastava o A quase a quase definitivamente era a convicção de que a sua identidade não estava no seu nome e muito menos na sua voz. Com determinação, retomou a sua busca sobre suas origens e linguagem del amore. A primeira pista era inconfundível. Foi para a Itália. Não necessitamos explicitar os detalhes das dificuldades financeiras, das dificuldades burocráticas, das dificuldades linguísticas, das dificuldades consulares, das dificuldades de muitas ordens em um país de desigualdades de todas as ordens, mesmo que não tenhamos ordem e muito menos progresso. Nada que a determinação e a paciência não possam resolver. Em terras distantes, as épocas passadas eclodiram instantaneamente em imagens, em contornos assimétricos, em diagonais evidentes, em contrastes incisivos, em ornamentações nem um pouco econômicas, em artistas fascinantes que fazem surgir aparentemente do vazio, do ócio, do inócuo, do inodoro, catedrais ricas com seus frontões, com seus vitrais caleidoscópicos, com suas abóbadas de naves gigantescas, mesmo em palavras rebuscadas, mesmo em sonoridades polifônicas, mesmo em cores vivas e contrastes, edificou-se verdadeiras catedrais. Poderia André imaginar? Imaginar que no ventre sua mãe ouviu o chamado desencadeado em ondas sonoras, em timbres característicos, nas vibrações das arcadas, em proximidades contundentes que lhe trouxeram a convicção de estar na vida. A arte faz isso com as pessoas. Sua similaridade com o instrumento configurou-se uma pista de raro valor, como uma rima rica, ou uma palavra rara, ou um verso alexandrino ou uma escansão bem feita. Sua estatura mediana reforçava certos resquícios de semelhança, seu corpo cheio de contornos, de reentrâncias, de cordas vocais vigorosas eram comprovações que não poderiam ser ignoradas. Andrea focou sua peregrinação especulativa do universo das artes na música. Concerto grosso, solistas, cantatas, operetas, madrigais, sonatas e tantas outras manifestações harmônicas que participou, mas foi no quarteto de cordas, justamente no quarteto de cordas, que realmente tudo se iluminou. Se fez claro como uma manhã de sol, como o gesto no momento preciso, como a fala que escolhe bem suas palavras, como o pedestre que espera o sinal, como a chuva que precipita, como o sol a nos aquecer numa manhã de inverno. 2. Quantas utilidades você pode vislumbrar? Seria necessário? O cavaquinho tem 4 cordas. Toca-se com paletas. Tem som agudo e brilhante. Ariel pensava como um instrumento, em paletadas frenéticas. Literalmente brigava com suas lembranças. Não gostava de pensar nas marcas, nos registros, nas impressões que ficam coladas pelas sinapses sólidas de momentos contundentes. Ariel, para nós, falantes de língua portuguesa, não traz precisão de gênero. A obviedade das abordagens cruéis é desnecessária descrever, assim como também é desnecessário explicitar os detalhes de situações causadoras de tantos pensamentos importunos que a quase assumiram do horizonte momentâneo meditativo, mas o a quase a sempre retornava de tempos em tempos. Tinha plena convicção das origens eclesiásticas de seu nome, baluarte de uma cultura milenar com importância inquestionável. Porém, infelizmente, a maioria das crianças e adolescentes com que conviveu durante esta época da vida desconhecia os milênios passados. Ariel enfrentava tudo isso com indignação, mas descobriu cedo que sua sexualidade estava em outro lugar. E descobriu cedo também que a música tinha um papel determinante em sua vida. Encantou-se logo cedo por aquele instrumento, descobriu logo cedo que as notas são rápidas, descobriu logo em seguida que as notas eram curtas, mas incisivas, metálicas, melódicas. Seguiu com entusiasmo o roteiro do Som de Valdires, de Calados, de Alfredos Vianas e tantos outros chorões. O Aquasia realmente quase sumiu das suas lembranças. Percorreu todos os territórios, fez misturas inusitadas, harmonias incomuns e em pouco tempo o som que brotava pelas suas mãos reverberava aos quatro cantos, e aos centros também. Regionais de todas as ordens buscavam a sua sonoridade, tanto que Ariel navegou em outros mares, em outras terras. Encontros inusitados com lusitanos confrontando a origem do seu instrumento. Ora, pois, a terra de Camões nos deu mais que a língua, nos deu o idioma tímbrico, o idioma rítmico com a devida mistura e bênção da mãe África nos fizeram o que somos. Agora não brigava mais com os pensamentos, porém eles não diminuíam a velocidade, não diminuíam a incisividade, não diminuíam a amplitude e muito menos a voracidade. Assim como suas paletadas precisas, contínuas, sonoras, harmônicas e de uma musicalidade ímpar. Circundando por novas terras, Ariel chega ao país das artes. E o linguaggio del amore. O vislumbre de outro universo trouxe um frescor inédito. Ariel mergulhou nos concertos e seus solistas, nas introduções, nas apresentações de temas, nos desenvolvimentos, nas pontes, nas harmonizações imediatas, nas instrumentações precisas, nos movimentos contrastantes, nos estretos e cordas bem definitivas. As cantatas abraçaram seus ouvidos com suas múltiplas vozes, com seus cânones arrematados e seus contrapontos brilhantes. Nas obras dramáticas mergulhou na emoção dos recitativos, das árias, dos coros, dos balés e compartilhou o drama musical com toda a intensidade que um espectador pode ter. Mas foi no quarteto de cordas, justamente no quarteto de cordas que realmente tudo se iluminou. Se fez claro como uma manhã de inverno, como o gesto preciso de intencionalidade, como a fala que escolhe bem a tonalidade, como o pedestre que sabe a direção a seguir, como a chuva quando está por vir, como o sol que nos aquece numa manhã de inverno, como a linguagem del amore. 3. Durante a apresentação do quarteto de cordas, os olhares formaram um dueto de aproximação, de admiração mútua, de despertar óbvio, de conspiração intrínseca, de sorrisos que se abriram paulatinamente. André e Ariel formaram um dueto, a música popular erudita formou um dueto de harmonias originais, de harmonias inóspitas, de harmonias complementares, de harmonias desprovidas de pré-julgamentos, de pré-deduções, de pré-conceitos, sobrando apenas os prelúdios melodiosos. O violoncelo e o cavaquinho formaram um dueto de timbres complementares, de harmônicos e vibrações intermitentes, de trocas sinceras e entregas incondicionais. A arte faz isso com as pessoas, principalmente quando desperta o linguaggio del amore.